O meu marido eu não consegui, padre, ainda. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Mas a minha mãe, no mês seguinte, eu conversei com você em julho, em agosto, a minha irmã levou ela para lá, para Arthur Nogueira. E hoje, graças a Deus, ela não bebe mais. Hoje ela está trabalhando. E eu agradeço muito a você por todos os dias entrar na minha casa. Obrigado. Eu sou a Simone de Uraí e te escuto pela Rádio Milênio. Eu que te agradeço, filha, por esse testemunho belíssimo. Deus seja louvado. Uraí, Deus abençoe. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros. Primeira sexta-feira do mês, dia 5 de fevereiro. E esse mandamento. Patrícia Ferrari, de Jaraguá do Sul, está agora no site. Meu Deus, tenha misericórdia, pois eu e meu marido estamos vivendo crises. E assim, minha irmã está com câncer, peço para Jesus um filho de Deus, um filho de Deus de Minas Gerais. Dá uma olhada, quanta gente carregando uma cruz tão pesada. Porque o dom maior de todos é o amor. O texto de hoje, Marcos 6, 14 e 29. O rei Herodes ouviu falar de Jesus. Até se dizia, João Batista ressuscitou dos mortos. E por isso que atuam nele essas forças milagrosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é um profeta. Como um dos antigos profetas, Herodes dizia, esse João eu mandei decapitar. Ressuscitou? De fato, Herodes tinha mandado prender João. Pois João vivia dizendo a Herodes, não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por ocasião do seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os ilustres da corte, os chefes militares e os grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. O rei então disse à moça, pede-me o que quiseres, eu te darei. Ela saiu e perguntou à mãe, que devo pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. Voltando, a moça pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. Imediatamente Herodes teve que mandar o carrasco cortar a cabeça de João e trazer num prato. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É, meus irmãos, o texto de hoje é um relato triste de um homem que teve um profeta do seu lado, João Batista, que disse a Herodes, você não pode ficar casado com a esposa do teu irmão, você não pode continuar vivendo no adultério. Imagina se Herodes, se João vivesse hoje. A situação está pior do que antes. Se antes era motivo de preocupação, hoje eu dizia e repito, a maior de todas as heresias e atentado contra a divindade de Deus se faz hoje. Sabe qual é? A indiferença. Se antes tentava matá-lo, hoje o ateu esqueceu de Deus. Mas somos chamados a ser profetas como João Batista. Anunciar e denunciar a palavra de Deus. Hoje é dia de cantarmos Coração Santo. Tu reinarás. Uma das músicas mais lindas de todos os tempos. Tive o prazer de gravar. A introdução é linda dessa música, é feita num violoncelo. Eu tive grande prazer de cuidei com muito carinho dessa música. Coração Santo, tu reinarás. Pegue a água, pegue os objetos. Sagrado Coração de Jesus, hoje eu te entrego a minha casa. Sagrado Coração de Jesus, eu te entrego o meu lar. Sagrado Coração de Jesus, na minha casa sois o único Deus e Senhor, o Rei. Abençoai o quarto do casal, abençoai o quarto dos filhos, a sala, a cozinha, abençoai todos os cômodos. Abençoai essa água que depois eu farei a aspersão. Escutou, dona de casa? Coração de Jesus, coração divino e sagrado, eu te entrego, Senhor, cada minuto, cada hora, cada instante, nesse mês de fevereiro, de carnaval, nesse mês que começamos a quaresma com a quarta-feira de cinzas, eu te entrego, Senhor, a minha vida e a minha família. Abençoai, santificai e protegei. Ao ambiente de trabalho, seja o Rei, Senhor, e dissipe toda a maldade, afugente toda a briga, toda a discórdia. Que agora volta às atividades, a volta às aulas, nesse mês de fevereiro, tudo nesse mês. Encontre-nos em harmonia e paz. Eu consagro, Senhor, o mês de fevereiro. Diga comigo. Eu consagro, Senhor, o mês de fevereiro. Abençoai a água que será aspergida como sinal de tua bênção. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, nesse mesmo horário, a Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.